Sabe, muitos me conhecem. Muitos já me viram lutar. Mas ninguém viu o que eu vi, o que eu passei e a minha independência. E autoconfiança, consequência de uma história amarga quando criança. Não sabem o que passei, pessoas ficaram para trás. Hoje me tornei um sensei, que pra mim eram meus pais. Embora você não aceite, as coisas são assim. Treinei pesado, com 6 anos já era um chunin. Sempre fui gênio da vila, sempre meu time vencia. Carrego pra minha vida, Minato, Obito e Rin. Tenho saudade do meu pai, um herói. O que o passado tira de mim, o presente constrói. Hoje me vejo igual meu pai, um herói. Me acho fraco e no fim a compaixão só me destrói. Mesmo assim eu morreria pra defender a vila. Quebraria regras pelos meus amigos. E quem não faria nunca foi um ninja. Pro resto da vida é visto como lixo. O mestre assassino da Ambu, yeah. Aquele que copia os mil jutsus. Pela vila que eu morri, o sexto Hokage. Lendário Shinobi Kakashi Hataki. O mestre assassino da Ambu, yeah. Aquele que copia os mil jutsus. Pela vila que eu morri, o sexto Hokage. Lendário Shinobi Kakashi Hataki. Eu ensinei, mas aprendi com os meus alunos. Sempre lutei com sabedoria, tipo Naruto. Cabelo rosa me ensinou que é defender. Sasuke, te entendo, as mágoas me fizeram crescer. 2 ninjas morreram quando meu pai morreu. 2 ninjas se foram quando Obito morreu. Não preciso lavar mais minhas mãos. Eu perdoei, fui perdoado. E o culpado não fui eu, a Rin morreu. Konoha deu uma família, mais que um time. Eu posso chamar de meu. E ele cresceu, desenvolveu a força do time 7, que pode ferir até um deus. Mesmo assim eu morreria pra defender a vila. Quebraria regras pelos meus amigos. E quem não faria nunca foi um ninja. Pro resto da vida visto como lixo. O mestre assassino da